cotidiano e levei-te para dançar. A pista estava vazia, desculpa para te beijar. Tinhas só 17 anos e levei-te para dançar. A pista estava vazia e a música à barreira. Dizem que ela deita pó. Anda, vem para a minha beira, rapaz solteiro, alma só. Não tem costas à barreira. Dizem que ela deita pó. Anda, vem para a minha beira, rapaz solteiro. Sempre 17 anos, para sempre o meu par. Nessa pista infinita, o refrão não vai parar. Para sempre 17 anos, para sempre o meu par. Nessa pista infinita, o refrão não vai parar.

Falar por falar não sou assim. Ao amor brincar não sou assim. Não digo ao pobre com ar disfarce que abaixo que erras que não tem valia, que aprenda ciências que vá dobrar-se, que seja poeta, mas de outra poesia. Não digo ao pobre que não entristeça e apenas se alegre nas provas vinhos, que por maus filmes não perca a cabeça e não anda às cegas por tão maus caminhos. O fafadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho de um povo e o resto é cantiga. Um fafadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho de um povo e o resto é cantiga. Como tem de louco, veste de novo à maneira antiga, filho de um povo e o resto é cantiga. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente, e outras de quem aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado. música.